Em mais um dia de protestos em Brasília, manifestantes se reuniram em frente ao Congresso Nacional nesta quarta-feira. No final do dia, eles tentaram invadir a chapelaria do Congresso e houve confronto com a polícia, que reagiu com gás de pimenta. Uma jovem chegou a desmaiar. O manifesto acontece mesmo depois de reivindicações serem atendidas, como a rejeição da PEC 37 pela Câmara dos Deputados. Para o manifestante Átila de Sobradinho, ainda falta muita coisa. Ué, ainda a saúde não está um caos. Se for no hospital hoje, a saúde está um caos, a segurança está um lixo. O país não tem estrada, o país está quase falindo. Então, por mais que tenha resolvido algumas coisas, ainda tem coisa para resolver e coisa para protestar. Diferentemente dos outros dias de manifestação, a multidão saiu da frente do Congresso no início da noite e caminhou em direção ao Eixão Sul, a principal via que liga as asas sul e norte de Brasília. Retornaram e seguiram rumo ao Estádio Nacional de Brasília. Acompanhados por policiais, mas sem confrontos, os manifestantes deram um abraço simbólico no estádio Mané Garrincha. Agência Rádio Web, de Brasília, Eduardo Santana.